Hoje estou tolerante. Olá, parede do meu quarto. Sentiste a minha ausência? Não respondes, mas acredito que tenhas aí guardada uma resposta que ronda o sim. E se for um não, também reajo com um sorriso. Aceito. Aceito-te sempre. Bom dia, dizem-me na rádio. Bem, começar amanhã com um incentivo assim já beneficia o meu despertar. Melhor só seria caso me telefonassem propositadamente para eu ouvir palavras de conforto e paz enquanto me arranjo e me preparo para novo dia. Nunca me fizeram isso. Também nunca procedi desse modo junto dos outros. Compreende-se. Tentarei alterar isso. Mais tarde. Para já, continuo a ouvir o meu vizinho que me acordou enquanto preparava o seu pequeno almoço habitual. É engraçado escutar o seu assobio feliz quando está na cozinha. Parece que contagia, porque a cozinha dele fica mesmo aqui encostada a ti, parede, tu sabes. Acho que também gostas. Ele acordou-me cedo, e ainda bem. Não é benéfico ficar horas a mais na cama. Os dias são para ser aproveitados, acordados, a olhar e a ouvir o que nos rodeia, a interagir com pessoas. E hoje vou conviver com muitas, mais uma vez. Satisfaz-me o facto de o horário de entrada no lar ser matutino. Vou comer e tratar da barba. Não é que faça questão de manter a cara com mais ou menos pelos, mas lá no convívio as funcionárias pedem, justificando a solicitação com questões de higiene, e os amigos e as amigas gostam mais de me ver mais limpo. Eu cedo e deixo as pessoas contentes. Não é esforço. Estou sozinho em casa a esta hora. É bom verificar que os meus filhos já estão casados e bem casados, tal como as filhas. Os netos estudam na escola e são aplicados. Só no meu espaço, mas orgulhoso do percurso de todos e de cada um deles. Onde é que terei deixado a lâmina? Esta minha cabeça está como o dono. Ah, está ali. Barba tratada. Queria comer pão, mas devorei todos os pedaços restantes ontem e nem me apercebi. Desço e paro na padaria antes de chamar o táxi. É gente alfechada e fria, mas quando tudo é bem conversado, tudo se ajeita. E conseguimos ter bons minutos numa relação temporária. Ah, já despertei, vou descer. Ao sair, desligo o rádio, meu companheiro habitual, claro, além de ti, amiga, e ouço o filme. Sigo algumas deixas dele e confirmo: estou pronto para mais um dia neste mundo, que é um paraíso. É assim que o encaro. À porta da padaria, espero pela boleia habitual. Cheguei à paragem de táxis há cerca de 5 minutos, mas ainda nenhum veio. É natural. Provavelmente há trânsito num local onde os taxistas estão. Ou podem ter tido algum problema durante a viagem. Nunca sei. Não estou junto dele para ver ou controlar. Nem quero. Reparo agora que ficou um pelo a mais na minha mão esquerda. Ou direita. Confundo sempre nesta idade. Coitado do pobre. Que sou eu. Mas sim, é na mão esquerda. Não entra na estrutura de aspecto ideal que os meus companheiros elaboram, mas pode ser que até achem piada. Deixo-o estar. Ora, aqui está o táxi a aproximar-se. Ah, pelo jeito, não é para mim. Parou uns metros à frente e vai entrar uma jovem. Desculpe, o senhor está aqui há mais tempo. Não sabia que estava também à espera. Entre você, entre. Não, menina. Aproveita a boleia. Vejo que está atarefada com esses papéis e com o filho ao colo. Para onde vou, tenho mais tempo do que provavelmente a menina tem. De certeza? De certeza. Obrigado, obrigado. Entrou. Irei no próximo que... Olha, vem já aí. O taxista não vem abrir a porta ao idoso, mas não leva mal. Ainda me sinto capaz de entrar sozinho. Mas ao sentar-me, aleijo-me na perna ao embatê-la no banco. Mais um inchaço. É habitual. Para onde vamos? Perguntou o taxista. Vou para um lar, obrigado pela questão. A viagem começa e paramos por causa de um semáforo vermelho. Aproveito para encetar um diálogo com o taxista, que contou-me que o seu atraso se deveu à presença e aos apelos de centenas de cidadãos estrangeiros nos arredores da cidade, porque a capital iria receber um evento reconhecido internacionalmente. Bem, não me descreveu a situação com estas palavras, mas eu compreendi. Ele, tal como eu, aceita e até acha positivo para o país ver tantos rostos estranhos em Lisboa, que funciona como o albergue de muitos visitantes. Aceitamos, mas gostaríamos de ver uma cidade mais portuguesa. Não namores os franceses, menina, Lisboa. Portugal é meio às vezes, mas certas coisas não perdoa. Vê-te bem no espelho desse honrado velho que o seu belo exemplo atrai. Vai, segue o seu leal conselho, não dês teus gostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens orgulho às lindas fardas, menina Lisboa. Vê lá bem para quem te guardas, donzela sem recato em jogo. Tens aí tenentes bravos e valentes, nados e criados cá. Vai, tenha modos mais decentes, menina caprichosa e má. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Ao chegar ao lar, ninguém me abre logo a porta. Devem estar ocupadas, calculei eu, enquanto esperava calmamente cá fora e observava a variedade de aves bonitas e sonoras que ocupavam a árvore da entrada. Uma árvore centenária, possivelmente mais velha do que eu, o que é complicado. Logo a seguir, chega a funcionária, visivelmente atarefada, mas sorridente, como nos outros dias todos. Boa tarde. Sei que já bateu na porta há algum tempo, mas não se justifique, Donaldina. Não vai ser a primeira vez que vou entrar aí, eu sei como é. Entre, entre. Está ali a sua cadeira do costume. Sentei-me. Alegre, ao observar os sorrisos de todos os amigos e todas as amigas. Mesmo que alguns estejam limitados pela saúde ou pela idade. O almoço já está pronto e soube-me muito bem. A meio da tarde, apesar do cansaço e de algum desânimo causado pelas respostas tortas já habituais num dia naquele contexto, aproximou-se a mesma Aldina que trabalha lá. Perguntou se eu queria comer, beber, caminhar ou deitar-me. Tantas opções à minha disposição, disse eu, com um sorriso e espreitando para o relógio da sala maior. Vá embora. Já não estamos dentro do horário da sua saída. Tratou da comida de todos, escolheu a nossa roupa, esteve a varrer, esticou os lençóis de todas as camas, vi que também saiu para as compras necessárias, depois lavou a louça. Você, tal como os colegas, é uma autêntica fada de um lar. Mas vá para junto dos seus, para com quem partilha a vida em comum, só à noite. Se atrasar, que vai ser da sua família, do seu filho, do seu jantar? Despache-se. Até amanhã. Amanhã vai ter mais um dia parecido. Já fiz a sopa, passei a roupa, varri o chão. Dobrei lençóis, estendi rissóis, comprei o pão. Lavei os pratos e os teus sapatos estão a brilhar. Mudei a cama, quero ter fama de fada do lar. Vá, já são horas, se demoras, que vai ser do jantar. Ele disse que sabia cuidar do meu rapaz. Vá lá, são horas, nunca mais te vejo entrar. E logo hoje que tanto queria mostrar do que sou capaz. Já pus a mesa e a vela acesa num castiçal. Fiz pataniscas, temprei as iscas com alho e sal. Numa bandeja trouxe a cerveja. Vem lá brindar. Bem podes dizer que a tua mulher é fada do lar. Ah, já são horas, se demoras, que vai ser do jantar. E eu disse que sabia cuidar do meu rapaz. Ah, lá são horas, nunca mais te vejo entrar. E logo hoje que tanto queria mostrar do que sou capaz. Regresso a casa ao início da noite. Com tristeza por deixar aquele lar, mas satisfeito por ter chegado ao meu lar. Vou para junto do móvel, pegar no dinheiro para ir ao café da rua, comprar a bebida de que a minha esposa mais gosta. Um presentinho noturno, acho que ela vai gostar. A nota não está aqui. Vejo um papel no lugar do dinheiro. Deixa-me cá aproximar a folha. Diz... Peguei no teu dinheiro, mas amo-te. Pegou no meu dinheiro, mas ama-me. Ah, foi ela, a minha mulher. Claro que foi, só pode ser. A expressão amo-te ficou reservada para nós. A ela eu digo amo-te. Às outras pessoas digo apenas que gosto delas. Porque é assim que me sinto. Porque é a realidade. Agora quero saber o que ela fez com o dinheiro que estava aqui. Deixa chegar, deixa chegar. Quero ver mal entre. Está a abrir a porta. O meu dinheiro.

Faça-me um viver tentador. A sua vida por uns versos de amor. Lindos esses versos de amor. Na mais terna amargura, o silêncio murmura uma história de amor. Na mais terna amargura, o silêncio murmura uma história de amor. Trombudo. Não, não te estou a insultar, companheira. Aliás, deves ter reparado que coloquei o adjetivo no género masculino, não no feminino. Se consideras isto um insulto, foi a mim que insultei. Fui um trombudo nos relatos que trouxe no nosso encontro anterior, o 34º. Mas eis que, em tempos, e na origem da relação que retalhei há pouco, cruzei-me com um ser invulgar que apresentava o oposto do meu rosto. Rimou outra vez, e é verdade. Por que mostras sempre os teus dentes? Questionava eu. Por que abres sempre a tua face? Continuava eu. Até porque, em termos físicos, era-me impossível, era e é, manter aquela largura de rosto durante muito tempo, sem que começasse a sentir dores faciais, digamos assim. Eu insistia. Por que ficas sempre assim? Até que ela respondeu, eu vivo a sorrir, como narra a Adriana. Já a escutamos aqui. Melhoro o meu estado e acho que as outras pessoas, quando se deparam com um sorriso bonito, em vez de verem um rosto fechado, têm logo o dia melhorado. Ou pelo menos parte dele. E de facto, o quão bonito é o sorriso dela, parede. Gostava que a visses. Ela, não só ela, mas sobretudo ela, pronto, ensinou-me a tirar espaço à impaciência para essa ser substituída pela tolerância. Ensinou-me a sorrir, como sabes, e deixou-me outra doutrina relevante ao ser ela própria doutrinada pelo Chico. Amar como se fosse a última vez que amamos, beijar como se fosse a última vez que beijamos, gostar do nosso filho como se fosse o único. Aprecio os conselhos, mas ainda estou em fase de interiorização de tais palavras, de construção da minha personalidade. Sim, ainda. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Acabou no chão feito um pacote flaco.